Robinson! All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Bora aquecer no balacho! Vai, vai! Vai, vai! Eu tô só calado. Minha voz. Por essa, meu futuro esperava. Com a novidade nova, essa é muito fácil. Realeza! Bora, realeza! E aí, Dimitri, tá com a gente? Mais fácil que eu inventei. E aí, embaixador? Lança aqui que eu já lancei. Vai, garoto! O número 10. Chapuletou, chapuletou. Chapuletei, chapuletei. E aí, Ferrari, fala! DJ Fábio. Ai, Fabinho. Chapuletei. Deixa pulei. Só um aquecimento pra você, meu hobby aqui no Palácio. De aniversário do GDG. Deve que é o louco. Eu tô só calado. É o Balaquim. Maneirinho na voz. E o Bial Escamoso. E o show do hobby. É a cara de safado. Eu sou mais ainda e não quero saber de nada. Como é que é? E só te pega, só tá piando, pô. Dale, dale, dale, sabe? Dale, dale. Eu dando na bunda dele. Dale, Fábio. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Bora. Mas, é. Dale, dale, dale. É o Mega Robson. Bota a mão no joelho. Joga teu popozão, joga aqui. Chama, chama. Chama, chama. Popozão, zão, zão, zão, zão. Joga teu popozão. Joga teu popozão. Joga aqui, joga teu popozão. Zão, zão, zão, zão. Joga aqui, joga aqui, joga aqui, joga aqui, joga aqui. Chama no probleminha. Chama, chama. Zão, zão, zão, zão. Joga teu, joga teu. Meu parceiro Guilherme tá aqui com a gente. Um abraço pra ti. Joga aqui, joga aqui. Moleque, segue boa. Joga teu popozão. Tá de boa. Como é que tem coragem de falar na minha cara? Tu só faz comigo o que tu fez lá em casa. Tava lembrando de você em cima de barara, barara, barara. O Nego Matheus, alô Nego! Bora, Bielzinho, tá com a gente! A gente vê pelo espelho. E aí? Não me importa a hora, pode ser de madrugada. Espetacular! Te liga! Sentada, menina levada. Sinto teu perfume quando eu tô na estrada. Dona, eu não resisto tua cara de safada. Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada. Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Fala na minha, fala na minha, bora, vai! Vamos balançando tudo, tudo! A loirinha tá aqui, tá. E o bora balançando. Pode se soltar, encostando. Vem, encostando. Vem, encostando. DJ Fábio. Bunda, bunda, pua, quando Rodrigo Carvalho. The best DJ Fábio. Vai. Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso que quando começado. A 0-0 o jogo por enquanto. Vai, que, vai, que, quando vem. Vem, vem! Quicando, sentando, jogando a bunda. 1-0! Quicando, sentando, é o pique! Hoje vai ser, parece um jogo de quarta-feira, moleque! É doido! Vai quicando, vai, vem, vai! Vai quicando, vai cantando, vai quicando. Jogando a bunda, já te falei que eu não presto, que com nós é sem massagem. O meu nome tu conhece, sobrenome sacanagem. Vai, vai, vem, vai, vem. Vai, é o pique. A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. Então ruiva, vem pra cá, então pode se soltar. Encostando, encostando, encostando. É o Robin no Palácio! Robson! Como é que é? Se liga! Eu, você e sua. Bora fazer! Festinha! Bora agora! Eu, você e sua amiguinha, festinha! Que festa boa. Essa festa que o Montana Diego dá valor. Chupando a outra, você e sua amiguinha. Como é, Montana? Chupando a... E o quê? Alô, Céu, alô, minha GD. DG! Você e sua amiguinha. Tá todo mundo do ladinho. Você e sua amiguinha, uma chupando a outra. Uma buceta já me deixa bem contente. Duas bucetas tá deixando. Imagina! Mas uma buceta já me deixa bem contente. Duas bucetas tá deixando eu muito mais. Então vai sentar bem gostoso na piroca do papai. E vai chetando, vai chetando. Na piroca do papai. E vai chetando, vai chetando. Na piroca do papai. Então vai sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Na piroca do papai. Deixa no escurinho, Augusto! A gente vai detonando hoje, Palácio dos Bares. É o nosso hobby, você vai chegando, vai curtindo! Sua amiguinha, bora fazer festinha. Vamos, vamos. Eu, você e sua amiguinha, festinha. Que festa boa, você e sua amiguinha, uma chupando a outra. Você e sua amiguinha, o quê? Uma chupando a outra. Vamos. Que festa boa, você e sua amiguinha, uma chupando a outra. Meu amigo Gleidson, um abraço pra ti, amigo Gleidson. Tá aqui no Rame. Alô, DJ Fábio! Eu! Tudo eu pronto? Prontinho. Então, sacode essa galera! Tamo detonando tudo! Puxar o seu cabelo. Olha o tapinha, olha o tapinha. Tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma, toma, toma, toma. Quem é do Flamengo, põe a mãozinha pra cima. Quem é do Flamengo, joga, joga, joga, joga. Explode o bagulho. Alô, GDG. Vai, meu Robin, vai, meu Robin. Com a gente, valeu! Pra se curtir! Os amiguinhos que brota de pente. Se não tiver de dor, ela nem olha pra você. Entrei pra boca, agora eu tô de pé. Vai se ligando, palácio! E ela vai dar de pé. Que nem Randy, um abraço no bolso, Randy! Esse moleque é sangue bom! Você tá só porque eu tô de pistola. Pisca careca quando o dragão passa de meiota. É melhor você tá só porque eu tô de pistola. Pisca careca quando o dragão passa de meiota. DJ Lohan que tá tocando. Hoje não vale a lata de paz. Porra, que mulher gostosa. Tem que ver o que ela faz. Quando ela passa na frente da toy, joga o rapetão da pistola. Joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra... Como é que dá? Só caçando puta, só caçando puta. Vai caçando, vai caçando, vai caçando, vai caçando. O motora tá caçando. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. É só caçando pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Já que a gente caçou, então bora mexer o coração agora. Quem é sincero dá um grito. Robson. Mega Robson. Eu quero ver vocês cantando em uma só voz. Vamos! Canta bem alto, vai. Isso. Como se fosse. Tá bonito, do jeito que a gente gosta. Quando olhei seu celular, dei uma mensagem de alguém. É um palácio lotadinho. E a gente detona. Os olhos se encheram de lágrimas. Como é que é? Sincero, vai cantar pra mim. Não sei a quem se faz, a quem se faz. E aí? Que em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver. GDG, solta a voz. Tá me pedindo perdão. Eu quero ouvir. Pode. Pode, vai. Pode sofrer. Que nunca mais eu vou voltar pra você. Pode sofrer. Quem é sincero de verdade, põe a mãozinha pra cima. Quem nunca meteu um chifre, põe a mãozinha pra cima. Que não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima e joga essa mãozinha e joga! Bora! Eu quero ouvir vocês cantando! Do Pará. O F10. O que me fez chorar? Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do Tala eu vou ficar. Eu vou recomeçar, vou recomeçar, vou recomeçar, vou recomeçar. 3, 2, 1, vai! Põe a mãozinha pra cima e grita. Vai, vai! Vai, vai! Eu não escutei nadinha. Eu quero ouvir vocês cantando. Só quem tem um ex, uma ex que ainda corre atrás. Canta agora, eu quero ouvir. Coisas da vida. Será? Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Um abraço bem pra Gleice. Ela que está no berço hoje. Tá de aniversário, parabéns pra você, viu, Gleice? É a primeiríssima dama do meu grande amigo Rodrigo Carvalho. Parabéns, Gleice, que papai do céu te ilumine, te abençoe. Muitos e muitos anos de vida. Um abraço do Fábio. Idiota. Vai, vai. Idiota. Vai, vai. Idiota. Idiota. Toma chifre pra caralho, quer sentar na minha pirata. Idiota. Idiota. Ela não é isso não, né, Ferrari? Toma chifre pra caralho, quer sentar. Ela não é. Toma chifre pra caralho, quer sentar na minha pirola. Afilando, afilando, tudo não deu valor. Posso até ter vacilado, mas brincar nunca faltou. Então tu para de chorar, para de chorar. Uma pergunta que não quer calar. Deixa eu fazer essa pergunta pra vocês. Mas pelo amor de Deus, não vai apontar pro cara. Não vai olhar pra ele assim cara a cara. Você olha disfarçadamente. Você olha com aquele olhar de quem não quer nada. Quem tem um amigo corno aí, olha pra ele. Olha bem na manha, disfarçadamente. Não, não me olha não, pelo amor de Deus. Aí é sacanagem. Só quem tem amigo corno olha pra ele disfarçadamente. Mas é tipo assim a parada. Doente de amor. Só sofre. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Não quero nem saber. Quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece. Explode o bagulho. Então vamos, Fábio. Manda. Valeu! Esse casal é Robin na veia! Fortíssimo Nicolau, o rei dos fogos, aqui com a gente! best, DJ Fábio, takes your imagination to the limit. Quando te vi, fiquei... Um abraço, Adriano também tá aqui com a gente. Me apaixonei, me entreguei, pedi a conta. E aí? Bora, Dimitri! Toda hora, você zombou, me desprezou, me jogou fora. Agora eu mudei, vou dar a volta no mundo, viver uma emoção cada segundo, quem mandou você não me valor. E agora? Não vem me procurar, porque você não vai me contar. Felipe! Novo amor, eu sei que vou achar, o meu coração está em outro lugar. Sou hoje baile, baby, hoje vai. Vamos curtir o Robert! Sou hoje baile, baby, hoje vai. Sou hoje baile, baby, hoje vai. Hoje baile, baby, hoje vai. Não vou me chamar. Sou hoje baile, baby, hoje vai. Chama, chama, chama, chama, chama! All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Meu amigo Anderson está aqui com a gente, é o Anderson! Esse é parceiro! O Biel do camarote, quer Biel? Aqui com a gente, olha a mãe, reta 4, Biel. E as suas amigas, no sapatinho. Olha a matuara, tá daquele jeito. Uma putaria, no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas, no sapatinho, no sapatinho. Vai, ei, ei, ei, ei, ei. Chama a novinha pra cá. E chama, chama, chama, chama. Fudeu, vem cá, quer fuder, vem cá. Vai, chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá, quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Ei, ei, ei, chama a novinha pra cá. Chama, chama, fuder, vem cá. Vai, chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Oi, tu que sabotou, foi Ferrari? Que sabotei. E aí? Bora, Zezinho! Tá com a gente! Vira aqui, BGDG, todo mundo hoje do ladinho completos. Daqui a pouco tem a música deles e muita coisa ainda hoje. Cadê o Celo, mulher? Alô, Celo! Erisson, o Juan, o Baúzinho, o Matheus, alô, Fábio! Sabotei, o copo desse otário. Sabotou, foi? Sabotei, o copo desse otário. Tomei o dinheiro dele, eu guiei o seu contato. Tomei o dinheiro dele, mais um golpe confirmado. Sabotei o copo desse otário. Tomei o dinheiro dele, eu guiei o seu contato. Tomei o dinheiro dele, mais um golpe confirmado. Vamos curtindo! Vai, vai! Minha me adora. Eu tenho uma moto e a novinha me adora. Fazer diferente, senão os caras falam é assim, ó. Vai. Quando eu tava de a pé, elas metiam a ruda. Agora de 1.200 ela quer subir. Meu amigo Marcelinho, já tá aqui com a gente. Não, mano, mas já que quer. Daqui a pouquinho lá no Gurtube, Marcelinho. Vou de moto. E as novinhas me adora. Eu bora, Marlene. Moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. E a moto? Um exemplo de DJ mulher do Pará. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Bora agora, bora agora! Eu tô gostando de uma prostituta. E ela é o quê? Será que ela é, bicho? Fala! Eu tô gostando de uma prostituta. Quero ouvir o que, é que ela é! Não, ela não é isso não, Ratinho. Juliário, sou digital, a Vitória, o Bebecinho, o Paulinho, o Adriano, tá aí. O Nick e a Rafaela. Um abraço. Renan, a Sofia Prestadora e serviços náuticos também. Se faz presente, um abraço. Eu tiro onda com ela. Onde eu chego? O que eu quero hoje? Eu viajo nela. E vai tirando. Vamos curtindo bacana. O aniversário da GDG. E claro, tem muita coisa pra rolar ainda hoje. Nessa noite mais do que especial. E o DJ Fábio vai chegando, vai detonando. É só o comecinho de muitas emoções que nós vamos vivenciar ainda hoje. Luxo, tecnologia. Olha o Robby! O mundo para pra conhecer agora o novo Mega Robson, o robô mais lindo do século. aqui no palácio hoje. E tá do jeito que a gente gosta. Eu prometi não. Bora, meu produtor Rodrigo Carvalho. Mas hoje não é meu dia de sorte. E aí? Achei sua foto no meu celular. Eu te esqueci, me diz como é de volta. O quê? Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente. O álcool não apaga a saudade da gente, amor. Olha o Robin! Amor! E aí? Já que me ensinou a beber. Já! Já que é o Robin! Me ensina, por favor, como é que. Tá do jeito que a gente gosta! Já que me ensinou a beber. E já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Você sai rodada. Sei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração. E baixa madrugada, vem me procurar. Vamos curtir! Eu era só um lance, uma distração. Meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não ligar. Como é que ela dó? Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa. O cheiro de abono. E aí, motora? Bora se emocionar. Caiu na mão. Já fala que eu tô chegando. Tá errada, tá desesperada. Louca pra mim. Bora, embaixador. Como é que é? Como é que é? Mais casal do que nunca agora, meu. Esse casamento sai ou não sai? Chama! E aí, Bruno? Sai ou não sai? Sai, né? Eu sei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração. Mas a madrugada vem me procurar. Vamos! Eu era só uma distração. O meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa. O cheiro de amor no ar. O cheiro de amor no ar. Caí na madrugada e vi que tava errada. DJ Fábio takes your imagination to the limit. Bora fazer assim no palácio agora! Agora! Bora mexer os corações apaixonados! Do jeito que tu dá valor! Robson. A gente viveu, são motivos pra sonhar. E eu me encontro. Meu amigo Anderson Metralha, está aqui com a gente. A paz de Oeira foi muita honra, ali, Anderson. Se fosse tu é doido. E o que? Barulho das ondas, os seus sussurros, na hora do amor. E aí? Eu me vejo assim, só pensando em você, amor. Vendo o sol se pôr, as estrelas. Como é que tá? Tá frio, é? Tá frio? Tá tão frio aqui. Bora, Diego Tardelli, toda com mexida na retaguarda. Vamos, Diego! Já amanheceu, não te vejo, continuo sozinho. O Cuquinha tá com ele, alô, Cuquinha. Um abraço, meu brother. Para o mar, trazer você. Te preciso. J. Fábio, UF, UF, UF 10 do Pará. com a gente, alô Marquinho. Um abraço pra você, valeu. Professor Kleber já se faz presente com a gente. Bora, meu professor também. Já tá no circuito, já tá no sistema. E aí, professor, tá tudo tranquilo? É o aniversário da GDG! Bora, GDG, GDG! É GDG, é GDG, galera do Guapá, galera do Guapá. Bora! É GDG, tá do ladinho, do ladinho. Galera do Guapá, é o Hobby. Hoje eu vou. Tu é doido, eu já por tua conta. Titirari, tirari, rarara. Na madrugada. Titirari, tirari, rarara. Vai preparando, Felipe. Jefferson, posso puxar? Vou puxar, vou puxar. Vou puxar, meu. Não tem jeito. É o Mega Robson. Mega Robson. É o Mega Robson. Ah, tu chorou, velho? Chorou? Hoje eu chorei em paz ao ver seu retrato lindo na parede. O Alexandre, um abraço pra você. Saudade que no... O Danélio, o Gleison. Grita o seu nome. Estevan está aqui com a gente. Alô, Estevan. O nosso parceiro Sandro também. Tá todo mundo. Se você não dá, porque você se esconde. E o Guia? Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite. Novamente a te procurar com medo de dar amor. E aí, Celo GDG? Ele, toda a equipe. Te falar. Valeu, Mito, e você também por ali. Valeu, moleque. E decidi com você, você feliz. É com você que eu vou. Com você que eu vou viver essa paixão. Eu sou completamente louco. Felipe, mas bora testar logo essa garganta, bora testar logo essa voz, pra gente ver como é que tá, pra ver se tá 100% hoje. E aí, Felipe Camisado, vai chegando junto. Inclusive, nós estamos hoje aqui no aniversário da GDG, né, moleque? E que festa bacana, que festa linda. Alô, Camisado! Fabinho, já tudo bacana, tudo legal. Hoje aqui no Brasil dos Bares, daquele jeito, meu irmão, hoje, B-Day da nossa equipe GDG. E é claro, não podia faltar, não podia deixar de vir comemorar aqui do lado do Robson. Até porque o som e a aparelhagem que eles dão valor. Por sinal, o Robson começou ao lado deles. E muita gente também aí ao lado, começou ao lado do Rob, viu? Enquanto isso, Fábio vai detonando. O comissário vai preparando tudo por aqui, deixando tudo ok. Fazer uma onda bacana, gostosa. Hoje, Palácio dos Bares, Fabinho. Toca aquela, toca, toca, toca, toca, lá vem. E aí? Amigas, pula! Bora, professor Kleber, tá de boa com a gente? Tá só na bola! Performance, gol! E nosso amigo Cristiano, diretamente de São Luís do Maranhão, tá aqui com a gente, Fabinho! Galera bacana, rompendo fronteiras! Vem curtir hoje o nosso home aqui no Palácio dos Bares, desse jeito, meu irmão! Duíra na ligação, abraço, Duíra! Felipe, a gente vai detonando, viu, Jefferson? Inclusive, tinha uma galera que falava que essa música que eu toquei antes dessa que eu vou tocar agora era o Melô do Motel. Mas na verdade, quem conhece de motel mesmo? Quem conhece sabe de motel. Eu não conheço nada. Não costumo nem frequentar essas paradas. Mas quem conhece de motel sabe que é essa aqui, ó. Essa sim é o melô do motel. Te liga. Agora vai. Never seen you looking so lovely as you did tonight. Bora pra cima, Marcelinho. Quieto, Raider. Fabião, sabe que tem com a gente? Essa amiga lá de Venenada, ela e toda a galera aí com a gente, ouvindo fronteiras, curtindo. Aqui do ladinho do Robinson. Bora lá de pra cima, garoto. Rolou, Bad Boy. A gente tem que resgatar algumas de vez em quando, né? E essa semana o DJ Fábio pesquisou. E achei essa aqui, ó. É doido. Ai, eu com a mãe do Inclusive, ele gravou um vídeo só com ela de Baby Doll essa semana, não foi? Vereador Zezinho, um abraço pra ti, Zezinho! Vai preparando o cobiçado! Canta! Isso! Quando acaba o amor, o cara procura o outro logo! É doida! Não é verdade? Eu não me vejo mais. Quem sabe canta pra mim! Canta outra alguém! Isso! O que, é que ela fez contigo, Felipe? Mentiu, me usou e não quer mais. Até hoje me usa. Você feriu meus sentimentos. E meu parceiro Palito, lá do Estrela do Norte aí com a gente, ele. Cadê o Palito? Cadê ele? Sua esposa, Josi, ali ao lado esquerdo. Fiel GDC. Aquele jeito, aquele braço. Outro amor. O Eldinho. E o parceiro Cássio, tá todo mundo com a gente. Se amanha! Menino Sky. DJ Thiago das Marcantes. Ai, Thiaguinho, tá vindo. Super Águia. Ele e o Bini, toma essa dupla aí, ó. Meu Deus! Chique Teco. O meu vereador do Guamá. Ele e seu chefe de gabinete, mascote, tá aí com a gente. Bora, Zezinho! E você passar. Giovanni Silva, ele e o Júnior, tá aí com a gente. Só na mana, hein? Chegaram chegando. Falaram assim, eu tava lá no Palafita, mas um hobby que é minha casa, meu irmão. Tem que vir pra cá. Bora, Giovanni! Você não voltou. Comissário, meu grande amigo Cláudio, lá de Benfica, tá aqui com a gente. Falando em Benfica, domingo, dia 3, é isso, Felipe? Domingo, dia 3, tem Robinson pela primeira vez. Lá em Benfica, papai. Onda bacana. Bom sinal, semana que vem começa agora na sexta, né? Sexta-feira. Estaremos aí no Paraclube. Comemorando o aniversário do Xera de Baldo Marcos. Sabadão. Aí, Senhor. Bom dia, Fábio. Sabadão? Sabadão não pode. Tu já sabe. É doido, né? Sábado é dia deles. Só domingo, dia 3. Sábado tem, né? Cid e Daniele? Ou não? No teu olhar. Ah, no outro? Domingo estamos aonde, hein? Domingo lá em Benfica. É sábado não pode. É dia de finados. A gente respeita aqui no hobby, né? Dia de finados a gente respeita aqui no hobby. Então vai ser folga geral. Bora agora! Da época! Curtindo uma canção, mexendo com meu coração. O Arisson, ele e Juan. Um DJ. Tudo certo aqui com a gente. Abraço, irmão. Há espaço. Toca mais um e deixar com o cobiçado. E muita coisa ainda hoje pra rolar. E aí, Bitadinho? E com a gente. Abraço, meu brother. Daniel GDG, da toda a galera. Brigador, também tá com a gente aí, Fabinho. Parceiro nosso, alô gastada. Parceiro do Rob. É o Mega Robson. O Anderson Pabelado, o Adriano Dias seguindo com a gente, o Cássio Paladar tá aqui com a gente também, meu parceiro Marquinho Mix. Bora, Mixer! Bora, minha GDG, que hoje à noite é uma criança! Pra sempre vou te amar. O perninha GDG e toda a galera do ladinho! Meu coração, o DJ Fábio a tocar. Daqui a pouco falar o nome de todos aí. Haja honra, meu irmão! A espaçonave me encantou, me conquistou ao decolar, me faz vir. Bora, Felipe! Bora, Felipe, bora, bora, bora! Vai mandando logo um abraço pra minha galera GDG que tá aqui do lado, Felipe. Vai recepcionando essa galera que, afinal de contas, eles estão no berço! Olha, tá aqui com a gente o meu parceiro Jefinho, ele, o Perninha, Celo GDG, o Danzinho também, tá todo mundo. Quem tá mais? Cacaio. É, Cacaio, cadê a moeda, meu irmão? Vocês não podem ficar separados, não, viu? Vocês têm que ficar juntinho, igual como vocês brincam bola. Junto, do lado do outro. Quem tá mais com a gente? Quem tá aí? Olha aqui, minha amiga Brigia do Rock também. Galera da GDG tá em peso. Daqui a pouquinho já falando mais nome, Fábio. Detona, detona, detona, detona, detona, detona, detona. Realeza Kathleen, a musa do leque. Acorda, fale, se me amas, e tu fala. Alô, Palito, vai do chino. Se prepara que o Rob tá chegando lá também. Deixa com a gente. Gilmar da Pedreira. Gilmar da Pedreira, o homem dos tigres. Ai, garoto, ai, garoto. Alô, Augusto. Agora pense um pouco, pare de mentir. Pare de tentar me esquecer. É para a pólvora, peru. Pólvora, mano. Mais pólvora. Já, já. Um pouco de pólvora para esquentar as coisas. Isso é com... Aqui do ladinho. Um pouco de pólvora para esquentar as coisas. Eu não sei se é amor ou paixão. Hoje, domingo, nós vamos estar lá no Curtume, na Felipe. Hoje, domingo, festão dos fogos no Curtume. Segunda-feira, todo mundo já sabe onde é cobiçado. Segunda mais top de Belém do Pará, Caribe Show. Cadê a segunda-feira? Cada segunda-feira, uma emoção nova nesse Caribe, meu irmão. Tem que tirar o chapéu pro Rob. É o Mega Robson. É o Rob. Alô, Chapa! Para tudo, maninho, que vai comer.